27174 na escuta? Afirmo. Confirma o destino, por gentileza, Brasília ou Barreiras? Barreiras. Sobrevoo em Barreiras. Brasília com sobrevoo em Barreiras, sim. Só um instante, por gentileza. Todos sim. Para Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor Elefa. Intercepta Brasil 17, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5575 nos dois pontos. Autorizado Brasília, nível 360. Via Brasil 17. Decola da 10, curva direita, saída Arbor Elefa. Transponder 5575, controle de saída em 119, decimal 8, posição 9, 3304. Então, 3304, correto, 9, chama pronto, direciona. Ok, pronto, solicita o acionamento do primeiro motor na posição e após solicitação de puxa e acionamento. Sim, se livre acionar, reporta quando pronto para o puxo, então 3304. Ok, autorizado o acionamento e vai reportar o puxo, na 3304. Salvador, Salvador autorizado para sair 500 pés, decolagem da 17, curva direita após a decolagem, seguindo a linha do litoral sul, após em coordenação com o controle 118, decimal 95, torre, 119, decimal 8 ao controle, 118, decimal 95 à torre, aciona 0117 no transponto. Bom dia, mas é com o Hotel Delta Corneto, confirma o pátio, por favor. Para o seu nome de site, todo o transfere, o ajuste 101522. Número 21, controle Salvador, bom dia, senhor de notificação, vista para 4 mil pés, ajuste 1015, autorizado, chegada, PAC. Descida para 4.015, após explorar o conforme rota do plano de voo, controle 119, decimal 8, acione 0271 no transporte. Ok, copiando nível de voo 180, decolada 10, curta direita, na perto da Coral, via roda do Clema, 198, controle, 0271, a transponda, escuta o voo azul, 270. Azul 2770, correto, parte 3, chama pronto, espera que seu momento. Opa, pronto, certo. Pode ser a posição, aguarda. Alma 23, livre de decolagem, 10, vento 130 graus, 109. Livre de decolagem, ponto. Zero, direto na proa de Leda, ao 36663. Copia, 3259. Autorizado para Curitiba, nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, Elefa. Intercepta Pesulo 21, segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5003 no 2 pontos. Curitiba, 360, decola da 190, curva direita, Arbor Elefa, Pesulo 21, conforme o plano 92503, 3259. Plantão 2259 correto, portão 4, chama pronto, estiver aqui no mesmo. Demora pronto, 3259. 199, decimal 8, bom voo. 798, grato. Contato em Índia, until host point 1110, host point tower 118, decimal 95, 281015. Abraham India, hold short 10, 1895 again, and we got 715, American 238. Prepara a saída, conde aguardando. Guardado, conde. Salvador, Salvador 50. Oxalá 250, controle Salvador, aciona identificação, desça para nível 110, ajuste 1015, autorizado chegada Mari, está presente modo Itaco para interceptar a chegada. Trânsito correto para 1100, aqui no evento, prossegue na cruz de Itaco presente, deixando a 250. Desce para o 1110, 1110 inicialmente. Positivo, 1110. Proa 080 por 40 milhas por uma vez. 7 azul 2796 está livre de desvios. Proa 080, confirme por quantas, quantas milhas de material de desvio? 40, 400 milhas. 7 azul 2796. Salvador, o Papatango Lima Kilo X-Way. Papatango Lima Kilo X-Way, prossiga. Afirmativo, 6250, desce 3000 livres. Céu Delta, decolado da 17 Control à noite. Vento, posição fora do solo 52. Chama controle 1-9-8, vamos ver. Para controle, grato, bom dia. Sky Runner 238, ready, 1-1-7. Céu 2-1, livre LS, acionado, posto estabilizado. Projeto LS, voo 1-6-2-1. Voo 1-6-4-8, voo direto ITAP, está presente e desce para o nível 050. Direto ITAP 050, 1-6-4-8. Posto aéreo 2523, chame centro Recife, 1-2-5, decima 1, na perna 3-3-2-5. Salvador, é o voo Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta, controle Salvador, possível. Decolado Salvador, 2 minutos da rotatória, após Simões, Filhos e Candeias. Sete, Vitor, Hotel Delta, confirma a atitude que vai bater? 500 pés. Sete, sob condições de usar, 7 pés, ajuste 1015, reporte na 20ª dúvida. Vai reportar, mantém 500 pés na GL, o Vitor, Hotel Delta. Salvador, Salvador, 9075, decolou na posição. 1975, contato radar na decolagem, suba para nível 400, após 2.000 pés, direto elétrico. Após 2.000, direto elétrico, para nível 400, 9075. 1621, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. 2015, 1621. 2770, para o táxi com... 28 a bordo, 3 horas de economia, já na vitória. Por gentileza, só uma resposta inicial. Puxa, a TR da Azul, parte 3, já finalizou e na taxa a retaguarda, não me escuta aguardando. Gente, então tá aguardando, 3250. Azul 2770, taxa via parte principal, Índia, ponte para a torre, 118, decimal 95, ajuste no 015, bom dia. Bem na Índia, 108.95, vai chamar, obrigado. Aguarde solicitação com o centro Recife. Azul 2796, aguarde solicitação com o centro Recife. O Lima Aquila 3, avisou o capítulo. Frente Lima Aquila 3, aguarde para o professor. Tá. Puxando a 6310, posição 6311, ali mantendo a 0. Autoriza a Daniela, mantendo a 6310, na 6311. Passagem da TR da Azul, retaguarda, autorizado, a porta 7. Gente, autorizado, a porta 7. Continuando a fase da TR da Azul, ingressando agora no passo de baixo. Zero flight heading cockpit position after 2000 feet. After 2000 feet, direct cloud, Boulevard, and 923. Papa Romeu, próximo Serra Novembro, chame centro Recife, 125, décima 1, na Terra 133, décima 125. 25, 1325, só Serra Novembro. Puxando a 6311, livre de colagem 90, vento 120 graus, 1-1-1. Livre de colagem 190, chame 6311. Serra Bolfiasco, se chamou? Terra Gonçalves, autorizado Salvador, Salvador, região Vera da Cruz por conta e risco, decola da 197, curva direita via corredor axé, após em coordenação com controle 1-19-8, torre 1-18-95, aciona 0122 no transponder. mensagem pra alguém? Cliente para acionamento de transporte e transfere o ajuste no 095. Bom, bom. Direto Momo e fica aguardando assim que você me autorizar, elefa. 7, no BR-30 nível 140, aguardando barreiras. Pessoal, aguardando barreiras. Perfeito, colega. Subindo 140, aguardando. Contact Recife Center frequency 125.45, if available 126.85. Tráfego para já a 2 milhas do externo. Mantenha o setor em aguardo para o setor seguir, ok? Sim, mas eu Tiago Fiosca, livre do colágeno, no site vento 120 com 13. Para informação, um helicóptero mantendo a vertical do farol de estação, após o decolagem da porta visual também. Bem, Tiago Fiosca, a porta visual com trânsito. 2770, tem condições de utilizar a manobra de forma de decolagem assim que a pista estiver livre? Sim. Gente, ele mantém no zero. Ele mantém no zero. Oi, Salvador, gol 648. Oxana 6250, Salvador 05, livre direito, chamação em 1, 2, 1, decisão 1. Descendo à direita, controla a presença, 2, 1. 2, 1. 1648, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Para informação, uma chave 150 decolando da pista auxiliar, não intercepta essa aproximação. É, chamei com a 2. 0770, livre do colégio, 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Livre do colégio, Fragão, 2-7-0. Hotel Juliette Serra, para informação, tráfego do comando, 1-7, reporta visual também. Ok, está mantendo a vertical, né? Gente, reporte visual com o Boeing na final da 1-0, ok? Está visual, contra. Prosseguir a retaguarda do meio? Gente, autorizado, prosseguir até mais ou menos a aproximação da 1-7, a porta segurando a final da 1-0. Tem a rua que olha para decolar da 06, mantenha a disputa, vai. As 1-2-7, prosseguir a decolar da 06, chama controle 1-9-8, bom voo. 9-8, bom dia. 1-9-4-8, livre com 1-0-0, 1-9-0-0, 1-9-0-0. Ele me puxa, velho, 1-9-4-8. 2-7-7-0. Na reta de decolagem, passa 1.500 pés. Azul 2770, contato com a dala de colagem, suba para nível 180, direto coral. Direto coral é presente, 2770. Juliette, portal 02. Juliette, vai na Tá só agora, deixa eu ver, 6250, obrigado. Obrigado. E a frase chega logo. Com certeza. E que mais te anima, antena? Tá vindo a frente, mas vai ter que mais. Como é que mantém a intercessão? Achei que o senhor já estava na intercessão, ok? Bom, senhor, tem o céu e o final da 1-0. Oi, já passou o farol de Capurão, o céu é o Flávio. Céu, o Flávio, chama o controle 1-9-18. 1-9-18, o céu é o Flávio, para a graça. 1-8, chama o controle 1-9-18. 2-1-1. Nós é bem aqui lá em Copiatório. Meu nome é 48, tá aqui, Alfa, reportando, você tá de presença, cara, ingresso. Alfa, reportando. 0-1-5, reporte no Travé de Farol da Barra. Reportando através do Farol da Barra, que é a Rua Franca. Até o Juliette Serra, livre com o Dona 720 com 11. Tem como trocar a pista um pouco mais à frente da interseção, de forma a aeronave que está na interseção liberar a interseção para o seu ingresso no site, ok? Ok. São Serna, Ribeirão Preto. São 3304, se alguém está até através do botão 62, aguardando para prosseguir. Ok, através do 62, está na frente, Ribeirão Preto. Altura até o site 4, ali e mantém o nosso site. Ali mantém o nosso site, mas não tem mais. 259, decolado do 1-0, chama controle 1-9, decolado 8, voa com você. 19-8, grato, tá 3-2-9. O TAN 3304 está autorizado para a principal Índia, ponte da torre 1-9-5, ajuste no 0-5. Pelo que eu tento a aeronave da Gol, direciona agora para a parceria do 0-1-5. Ok, eu tenho dado o TAC, pessoal, ponte da aeronave 1-0, o TAN 3304, certo? É, livre da colagem, aqui com 0-120 com 11. Patrulha Salvador, bom dia para Patrão 190 Yankee Mike, comandante Alexandre Pérez. Patrão 190 Yankee Mike, controle Salvador, sob condições visuais, no teste corredor Axé. Mas tem que eu te avisar, não vou ver que mais. A linha de decola pistola 0-0-3-3-0-4. Mike, controle. Agora siga controle, nós é Beck Mike. Ok, vai fazer o corredor axé, pontinho, ingressa no Interlagos e depois faz TGL 917. Negativo, nós é Beck Mike, vai corredor axé, caixa prego, com TGL Vera Cruz, após a terra para Salvador. Teste TGL Vera Cruz, nós é Beck Mike, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra, nós é Beck Mike. Gente, tem frequência livre, tá presente? Alô, meio que mais controle. Prossiga, controle, na verdade é que mais. Temos para a informação, a aeronave que o precedia, o Charlie 150, que é a Gorfiosca, também efetuará TGL na aeroporto, na aeródromo de Vera Cruz. Tá ciente da aeronave da companhia, na verdade é que mais. Controle Salvador, acione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1015, está presente, voo e pelo. Controle Salvador, TAM 3304. TAM 3304, contato radar na decolagem, pulo para nível 360, após 2.000 pés, direto elétrico. Ok, já passou 2.000, está curvando à direita, na prod elétrico, TAM 3304. Em curso Lima, ajuste no 095, copia Recife 370. Copia, senhor. Autorizado para Recife, Lima 370. Decola da 110, com curva à esquerda, no perfil da saída Tuca, Jambo, Caju, após Caju, conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5064 no transporte. Informação Mike, nenhuma mudança significativa. Reporta como pronto, estou esperando. Para acionamento dos motores para teste na posição 5 Romeu 1. frente ao terminal de logística da Infraero? Vocês confirmando Infraero já sim? Negativo. Então estou em coordenação de troca de escala, me escuta agora. Ok. A gente retorou até o Delta, as condições de usagem 510, ajuste 1015. Sierra Delta Juliette está livre o chefe de motor em baixa potência no pátio 3, reporta no corte. Estacionamento Gol 206, está no 8. 3259? Ataque com 2065. Coordena a consciência de voar a posição Odigi. 3859, chame sempre Recife 133, decimal 25. Coordena a posição de Odigi com o Vespa. Estimativa, chamar o 3325. Controle azul 2794, 160 de nível, pode. Aguarde coordenação, 2714. Aguarde, 2740. Pelo 094, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1015, da presente voando ITAP para interceptar a chegada Mari. Voando ITAP, vamos ver aqui mais, por frequência livre da presença. Coordenação azul 2770. Autorizado São Paulo 360, decolada no zero com curva direita na saída da Eleta Motiva. Segue via Operzulu 10 e confirma. 198 é o controle, 5070 é o transponder para o voo, 1621. Bolo 621, no correto, portão 7, chama branco espectro, né? Chamará, puxa o funcionamento, voo 1621. Azul 2714, submantenha nível 160, chame agora Centro Recife em 133, decimal 25, a plana 126, decimal 0. 1325, 1260, só 160, confirma. 1184, táxi via Índia, ponte para Torre 119, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Obrigado, 2065, segue a nave da companhia via Índia, ponte para Torre 119, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Vai seguir a nave da companhia até o... Controlador 1, decimal 9. Você ajusta o 2-0, 2-0, 2-0. 8-4-2-0-7. Centro 3-0-5, agora com centro Recife 1-3-3, decimal 2-5, alterna 1-2-0, decimal 0. Centro 3-0-4, controle. 3-3-0-4, 2-5. Centro Recife agora, 133, decimal 25, alterna 126, decimal 0. Está autorizado a linha decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Ativa a linha decolada 1-0, 1-0 graus. 9-1-3-4, está pronto para pushback e acelerar. A 9-1-3-4 autorizado, é porta, tá? Azul 2770, 57 milhas, sudoeste do VR Salvador, suba aí, mantém nível 200, serviço está terminado, chame controle ideal, 1120, decimal 1. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia, senhora Delta Juliette. Foi dona do meu pai, vive ali a sua estabilidade. Dona 094, operação para o sequenciamento, curva esquerda para o 040, limite QD Mic 100 Simbra. Ajuste em Salvador 1015. Esquerda 040, QD Mic 100 Simbra, 095, 094. Dona 094, desce para 3 mil. Vou 2065 ali, mantenho no zero. Então, Eco Delta Fox Trot, controle Salvador, sob condições visuais, confirma a atitude que mantém. Gente, estou recebendo 4 mil pés. Gente, já mantendo 095, então, Eco Delta Fox. Sube para nível 370, direto chamo. 370, direto chamo. 94. 065, livre decolagem da 10, vento 1-10 graus, 109. Vento livre decolagem da 10, com 2-0-6. Curva direita para 060 nessa prova intercepta. Livre o LF X-Ray, deixa para 2 mil pés. Livre o X-Ray, deixa para 2 mil, para o 060 interceptar. 5207 para o núcleo 2, esquerda 160, chama estabilizado. Alterado radar. A 9134, táxi via parte principal Índia, ponte para a torre 1-8-95, ajuste 0-5, bom voo. Parte principal Índia, ponte para 1-8-95, ajuste 0-5, bom voo. Foi direto para Veracruz, Eco Delta Fox, direto para Veracruz, e sempre 1500, última transformadora 0-5. Direto para a Cruz, passou para a Cruz, passou para a Cruz. Estabilizando agora o 4207. 4207, compete a aproximação aliante, chama a torre Salvador, 1-8-95. Controle Salvador, bom dia, voo 2065. 065, contato em redondo da colagem, subiu montanha 360, pode subir a 2 mil pés. Oi, Leda. Após 2000, Leda, para o 3-0, bom, 2-0-0. 0-0. O 1-0-9-4, se separa 2006, Liga LF, altímetro 1-0-5, agora transferência de comunicações. Informa o tráfego. O helicóptero Rondo Fire 4 a faixa de altura 510, sem interferir com a sua aproximação em chumé. Mucajé, Mucaju, eu preso 1-7, Orágua, após direto. O transponder é o 5-1-0-2, controle 1-1-9-8. P-350, Marcelo, da 10, Mucajé, Mucaju, 5-1-0-2 e o controle 119-8. 1-6-4-8, confirmando com a primeira curva à esquerda, confirma o portão que se encontra? Tá no 0-1. Passa para o pushback, 1-6-4-8. Tá lá. Zero 94, compete a aproximação ILS, chama a torre Salvador, 1-1-8-9-5. Liga se o transponder Molo Charlie. Estou recebendo a informação de 5.500 pés. Molo Charlie, Molo Charlie. Salvador, muito bom dia, 1-0-9-4, passando externo, baixado e travado. 1-0-9-4, avistado, agente 1-0-1-5, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda. Salvador, muito bom dia, Para 03. Identificação desse mantenha de voo 050, 30 chegaram lá. Para 050, nível de voo 050. Victor Hotel Delta, forma iniciando sobrevoo na região do Iguatemi. Já vem já vai com a A gente vai pela paralela até esse setor, até essa região. E tudo em pela proximidade com o campo, eu aguardo a transferência de controle para coordenar as aproximações e a decolagem. A navegação para atingir 1500 pés em Veracruz. Vitor Hotel Delta, Natan 18, decimal 95. Palato 11, está presente o Vitor Hotel Delta. Delta, prossiga. Próximo ao Pico Azul, está marcando sobre a volta paralela do Jamboree. Gente, Vitor Hotel Delta, confirma intenções? Após sobre a volta, pouso na rampa. Delta. Azul 9134, previsão? Ali mantém, Azul 9134. Ali mantém. Bona 094, solo 35, libera a direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, boa. Vitor Hotel Delta na escuta. Hotel Delta na escuta. Vitor Hotel Delta está autorizado o cruzamento da final da 1 a 0. Confirma então. É passar as duas mulheres. Salvador, bom dia, eu chamo a 6140, como é que o Mike para mais feijão? Decolagem do avião 37. Do Corrido do Veracruz, depois, sei lá, bom em Paris, agora é com o Delta Fox. Após direto. O transponder é o 5075, controle 119.8. Fale no equipamento transponder modo charge. Vai fazer um sobrevoo curto no bairro da Paz, antes de cruzamento de hoje. Time 140, confirmando sua saída, Puca, Jamo, após Aracaju. Negativo, Puca, Jamo, Aracaju, Xenemé 140. Falta quando pronto para o pushback, Xenemé 140. Vou separar, ligado. 162, 2.